A lua está onde quer que eu vá, por todas as ruas e pelas marginais. Me fala de você, me fala onde está tudo que deixei pra trás. Até hoje não sei a cor dos teus olhos, nem dos teus pensamentos. Eu mesmo até pensei que tudo fosse acabar, e agora eu vejo que o tempo. Fala onde está tudo que deixei pra trás. Parece tua, és que te deplé. Deixou que je voudre savoir, me fala de você, és que te teplé, tudo que deixei pra trás.